Olha o nosso amigo Fernando Espoca também tá aqui com a gente. Alô, Fernando! Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria tem problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. A minha vida amorosa está uma decepção. Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentiras. Oh, que agonia, oh, que agonia. É o Pop no Cine de Primavera, pra quem não sabe, tamo junto. Reuni os meus amigos pra beber e morar, porque o fim de semana chegou. E doido! Sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Só chego de manhã, agarrado com o novo amor. Sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Sextou. Eu só chego de manhã, agarrado com o novo amor. Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. Nessa correria tem problemas todo dia. Olha a equipe de Nestlé também ali com a gente, doidando tudo. A minha vida amorosa está uma decepção. Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentira. Oh, que agonia. E agora? Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou é reunir os meus amigos pra beber e morar. Porque o fim de semana. Olha o forrozinho! Sextou. De ninguém me acha, o celular descarregou. Só chego de manhã, gato. Sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Sextou. De manhã, gato, por um amor. Tô namorando todo mundo. Tô 99%. Mas aquele 1% é vaca. Rogério Negão.